DJ Michel, toca aquela, toca aquela que toca no meu coração. Amigo Tito GDP, bora Tito! Que o amor faz a gente sorrir. O que, que ele faz? Fala, mamãe, onde mora, meu irmão? A nossa casa. Sérgio e Tati da família Globão. E vem tudo em vão, velhas fotos e a recordação. Bora, Sérgio, pra cima. Eu choro de amor, este amor que é seu. E o que, Francis? Por isso volta pra mim. Ei! Tente entender, tudo é tão ruim. A vida não tem sentido, estou perto do fim. Por isso volta pra mim. Tente entender, tudo é tão ruim. A vida não sentido, eu estou perto do fim. Cineral Digital, o som do amor. Quando você foi embora, então eu fiquei aqui. Fala, Josimar Marigueira, deixa comigo. Vamos te a vinheta do Josimar. Onde e essa tristeza me fez então poder compreender que o amor faz a gente sorrir, faz a gente sofrer. A nossa casa sofreu. Josimar Merengueiro. Vai e vem tudo em vão, velhas fotos e a recordação. E aquela música que eu ouvi. Pra sempre marcou toda vez. Eita, baile gostoso no palácio hoje, hein, meu irmão? Este amor. Eu sei que tu gosta, né, Mera? Por isso volta pra mim. Ei! Vem pro som do amor. Agora, meu irmão. Só agora eu sei quanta falta me faz. Olha quem tá com a gente, os potentes do brega, o Xenemide, o Jabugo aqui, os dançarinos, a galera invadindo, meu irmão. Não sei o que fazer se você me deixar. Os prostitutos da saudade. Fala, prostituto. Meu bem. Dançarinos da saudade, aqui no Cineral, meu amor. É difícil ficar, meu amor, sem você. E aí, Bragança? Amor, é com a gente, amigo Bragança, do Açaí, lá da Terra Firme. Já por aqui, doidando. Bora, meu irmão, bora! Volte pra mim. Com a gente, a Febre de Belém, o Jaburaqui, o Anjo Bom já na mão, hein, meu irmão? Ilusão. Olha a Lu com a gente, olha a Lu. Foi morrendo lentamente até se perder. E aí, Farofa, cadê o Cunhão? Ah, parceiro ruim. Isso é Venegua. Os cafajestes da saudade aqui, ó. Pois o tempo foi passando, eu não vejo a hora. Palácio, meu irmão. De você chorar. Estou na mão pra você. Ama, chora. Bora, bora, vai. Do Jonathan Palini, vai dega, hein? Pode chorar que já não adianta, não estou mais. Alô, parceiro árbitro, tá com a gente aqui no Sol Amor. Pode chorar que já não. Alô, cabido rock, como é que é, meu irmão? Longe de mim. Pode chorar. Abacate dançarino. Não estou mais afim. Ele é Jaque, hein? Ontem com a gente, meu irmão. Marcelo Santos, velha guarda. Olha o Marcelo, DJ Marcelo. Bora, Marcelo. Teu corpo, teu rosto bonito, estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero, estranho. Estranho. As horas que juntos passamos, estranho. As coisas que me prometeste, extraño. Extraño. O tempo que nos construimos para viver o nosso amor. Extraño, extraño teu amor. Essa galera do Badovaldo já com a gente, bora, meu irmão. O parque, a rua, a chuva. Meu parceiro DJ Mauro do Mauro Som. O homem do bagulho doido aqui, ó. Passeios que se... Ele é o produtor Smiley. Estranho. E claro, as meninas. Teus beijos, tuas suaves carícias. Estranho. Estranho. Teu jeito de amar tão sincero. Estranho. Estranho. O tempo que nos construímos para viver o nosso amor. Estranho, estranho teu amor. Hey! Estranho, estranho. Para a Gleice, para a Brenda com a gente. O dia da sua despedida, dizendo que já voltaria. Nosso amigo empresário Humberto com a gente, né, por aqui, o Bolinha. Esper... Só de boa aqui no Sol Amor, obrigado, hein, meu irmão. Vivendo da sua... E o palácio daquele jeito. O tempo que tem se... Tá lotado. E eu mais te estranho. Índio, canta, meu irmão. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. Bora, Paixandu! Por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, nosso Senhor está me chamando. Abraça a japonesinha aí, sem limite, já com a gente. Vai, japonesinha. Era as meninas, já por aqui, ó. Nosso Senhor. Bora, Claudete, bora, Nica, bora, meu irmão. As nossas meninas. Nosso Senhor. Amigo Maxi, lá do Finaiola dos Varejeiros. Babá do Jurunas. Tudo ficou em silêncio. Vai de babá. Quando eu a ela disse: lindas flores estão bordando a madeira e a placidade. E eu já não quero nada. Sinto a vida já te dando. Senhor Deus, Pedrão, a Nete, a comitiva já com a gente aqui. Bora, Pedrão, bora, meu irmão. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Saudade, hein? Olha quem chegou, homem do churrasco, a fuga. Está me chamando. É sacanagem. Mineral Digital. Já faz tanto tempo que você se foi. Eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Passo tantas noites. Olha quem chegou, o seu Carlos. Nem sinto vontade. O Búfalo original, verdade. Passo, seu Carlos. Amigo Dedé do Jardelândia, o Prego Sem Miséria. O Jaburaqui, bora brega, é nóis, irmão. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você... Amigo Cabido Rock, tá com a gente. Ele é sua madame, a loura. Vai ser o papai do ano, é verdade. Parabéns ao casal aí, viu, mano? Foi no som da moça empurrada. Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti. Eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar. Este meu grande. Leandro Mega Super Pânico. Cadê a parada, meu irmão? E me desespero quando penso realmente em você. Amigo Geleia, GDB com a gente. E essa morena. O amigo Pedrão. E a Nete, é verdade aí. É o casal Velha Guarda. Já prestigiando o som da mão. Obrigado aí, Pedrão. Peço por favor, fala com você. Sei que não mereço este sofrer. Gigante. Toda minha solidão. Tem duas vagas só pro merengue. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Pois o tempo do André tá velho. Não sofro mais. sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Nosso amigo Douglas do Comércio, Mal Douglas. Toda a ternura que eu procurei. Ai, Nath, show! Só ao seu lado. Ai, Nath, pra cima. Eu encontrei. Vai! Comigo. Ei. Até o fim. Quero ter sempre você aqui. Sempre você aqui. Som do amor, meu irmão. Só ao seu lado. Olha o palácio como é que tá, papai. Eu encontrei. Tá lotado. Fique comigo. Uma segunda-feira, hein, meu irmão? Até o fim. O homem do churrasco e a nossa patroa. Sempre. Bora, carinho. Quero ter sempre. Bora, Gleixo. Bora, Casal Light. Precisa passar lá. Melhor churrasco. E aí, Tolosa? Oi! Não conto de fadas, um carpinteiro. Deixa do Mauro Tolosa. Sozinho. Ele é baixinho, eles dão valor. Também sem dinheiro. Ele tá de rock desde 10 da manhã. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza. Marcou-lhe pro seu grande amor, Alessandra. Era pra ela. Dá-lhe Cineirão! Mas um dia ela passou sem nada saber. Quando viu logo o amor, com ele foi viver. Se carpinteiro, oh! E você princesa, eu sem dinheiro, pai nega, hein? Você com nobreza. Para domingo tem Michel no passeio. Diga meu bem. Pacaripi, Babarca Arena, Mamute. No sol, papai. Aí depois Cajota. Com todo carinho. Quem quiser comprar o seu passaporte pro passeio de domingo, só chegar aqui com a Paulinha, viu? É mais uma do Serginho Promoter. Vai estar o Luke Son lá, viu, meu irmão? E o Michel e o Lucoman. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho comigo casaria. Chama ela, chama ela. Meu irmão, chama ela que ela vai. Louco me alucina. Eu queria queria provar teu sapato. Olha que tá. Me faz de gato sapato, mas. E agora, Gleixo, fala. Eu quero te contamina. Cadê o neném? Me faz sonhar. Olha o meu parceiro neném. Muita onda, neném. Te carrega em teus braços. A maior valor no camarão rosa. Me bota no colo, me enche. Bora, neném, grill mix. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Um desejo. Mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Menino. Olha o príncipe Adelson. Lá da banda AR15 com a gente. O Jabor aqui no Som na Mão, hein, meu irmão? Alô, Andrei! É um amigo do Andrei, ó. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo. Alô, Pivagina! Cadê a família Moraes? Apaga esse fogo que eu trago na alma. Bora lá, tchê! Me aquece devagar, me acalma. O homem da pedreira. Me mata, mas... O homem do prédio. Vira do avesso, menina. No calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Sempre assim, você longe de mim. Ei! Tem sido tão ruim, você tão longe assim. E eu, olha quem tá com a gente, a Nádia triste, e a Ira Bandida. Você, olha aí, a Amélia completou o time. Porque você não quer voltar a mim? O meu mundo é você, meu bem. Minha vida. A sua amiga Pita, Valdo. Alô, Pita. Também. Graduado, Valdo. Foi você. Domingo é nós no passeio, viu, meu irmão? Fazer. O Michel vai se virar em dois. Meu coração. Ei! É todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei. Assim, é o Marcelo Gilson Lanche, meu amor, meu camarada, voltou. Gente boa, meu bem. Alô, Gilson Lanche, agora, feliz aniversário pra você, viu, Gilson? Eu sei. Parabéns, meu irmão. Sou bem. Tamo junto. Feliz. Olha, empresário, a meta de toca aí, viu? Pra cima, vai, meu irmão. Dale, Gilson Lanche. E eu, tão triste sem você. Alô, Super Pânico! Olha, meu filho! Que chegou! Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Ah, minha vida é você também. Porém, você só quer fazer sofrer meu coração. que é todo, todo seu. Toma. Olha aqui, amor, eu estou voltando. É tão bom chegar e eu estou chegando. Olha quem tá com a gente, o Rafinha Divulgações. Quero te alô, Rafinha! E me arrependi. Quero te contar o quanto sofri. Rafinha de Duxir é nós. Mas valeu a pena esse bora, Gilson! Erro. Rapaz, olha como tá o palácio aí, meu irmão. Hoje eu descobri, descobri. Tá lotado. Descobri que a vida começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase perdi. Encontrei mulheres que me amavam, mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti. Nossa parte Paixandu, papai. Um calor. Essa não perde uma, né? Braços meus. Olha a Angélica aí, ó. Olha Angélica. Para Cláudia, para a Dica. A nossa menina da pedreira. Pai Dega, meu irmão, pai Dega. Garotito. Bola amarelo. Meu parceiro DJ Comprido, velha guarda. Já por ali, só na mana. Fala, Comprido. Olha o Tomé, tu conhece o Tomé, meu irmão? Esse cara viaja numa cinquentinha. Será que ele gosta? Vai invadir Maracanã sábado. Tem que tirar o chapéu pra esse cara. Mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Ei! Toma esse grave, ó. Numa noite fria, soluçando te dei meu adeus. Dos teus olhos o pranto caía. Luan e Karina do Bonde do Amor. Sola picanha. Essa noite guardei. Rapaz, eu gosto do gordinho. Como a noite mais triste da vida. Gente boa, gordinho. Guardo ainda gravado na mente a nossa triste e cruel despedida. O som do amor. Longos anos passaram tristonhos. Ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teus sonhos, pois te disseram que eu tinha um lar. Foi mentira o que te disseram. Ele te carrega só com o braço. Jamais pertenci. Alô, Marcondes! Como posso viver? Os nossos judiciários endoidando, meu irmão. Se estou sofrendo e chorando por ti. Como posso viver? Meu parceiro Gago, o homem da pista negra, considerado aqui, meu irmão. Alô, Lênin! É só Jurunas! Olha, Gago, domingo é nós. É pá, papai. Longos anos passaram tristonhos. Ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teus sonhos, pois te disseram que eu tinha um lar. Foi mentira o que te disseram. Gago da pista negra, Ilene da Natura. Bora, Gago! Como posso viver para outra? Olha as novinhas do amor com a gente, já por aqui. Alô, novinhas! Como é que é? Como posso viver para outra? Se estou sofrendo e chorando por ti. Saudade. Tá com raiva? Então canta essa música. Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Abaixando abacate, nunca deixou o cineral ficar. Fala de mim. Fala, abacate! Sem querer. Um abraço do amarelo pra ti, viu? Escutar. Olha a perna. Às vezes até me humilhava. Só pra ver toda a gente. Alexandra e seu amor Marconde, olha aí. Estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva de mim. Casal Globão. Fico com raiva de mim. Os Justiceiros da Saudade. Só lembrar, fico com raiva de mim. Para Mauro, fico para Ismael, nosso produtor, meu irmão. Tá com a gente aqui só de boa, uma forra, né? Nosso amigo Mauro, o homem do Águia Blindado. Para Mauro! Quantas vezes pedi pra você não me deixar. Eu quase que fiquei louco de amor. Fala baixinho do Menduim. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva de mim. Oi, meu. Fico com raiva. Oi, meu amor! Só lembrar, fico com raiva de mim. O campeão da saudade. Fernando Mendes no seu violão, meu irmão. E agora? Toma-te! Numa tarde tão linda de sol. Ela me apareceu com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo. Já sofreu. A sua amiga baixinha suas mãos, já, já se endoidando. Hoje o dia delas. Sua voz tropeçava também. Me falava da infância de... Jumari, deixa ela, Jumari. Nunca teve ninguém. Nunca teve amor. Não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Pega do som, meu irmão. Depois de tudo que eu... Alô, cabeça de labirinto! Não consigo esquecer. Ela me disse adeus. Nosso amigo Pintinho com a gente. O Pintinho da Arfa. Sei dizer. Ai, da área, né? A área da Sudã. Já namorou. Bora, Sabá. De onde ela veio, pra onde ela... Cadê o Febre de Belém? O homem do capacete. Não sei dizer. Teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho. Seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Bora, Bivagina! Ela me disse adeus e se for... Bivagina, tá com a gente, é verdade. Nem seu nome eu sei dizer. Olha o capacete, Marco. De onde ela... Segura, papai, segura. Pra onde ela vai? Bota a fivela no meu capacete. De onde ela veio? Pra não cair, meu irmão. Onde ela vai? E aí, Palácio? Não sei dizer. toma. Ela passa o dia inteiro ali do meu lado. Ei! Trabalha comigo e se fico cansado, me ajuda nas coisas que devo fazer. Por descuido ou não, suas mãos sempre tocam nas minhas. Pega do som, meu irmão, Fernando Mendes. A emoção faz meu corpo gelar. Olha o seu Carlos! Que prazer. O homem do Búfalo original. Muitas vezes sou eu quem atende o seu namorado. Seguida Gambaju, para aqui no. Foi engano ou li. Olha o negão do bagaço, as meninas Friboi. Pensa em dizer. Tamo junto, meu irmão. Bora! E aí? Mas meus olhos procuram por ela e contrariado eu escondo a tristeza e sofro calado, morrendo de ciúmes. Olha Irá, Irá tá solta. Alô Nádia. E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro. E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Bora, Mike! Acredito que ela espera a minha. Tá vindo rock já por ali, ó. Se chama o seu nome. Bora, Pedrinho. Hoje é aniversário do nosso amigo Frango. Ele que faz parte aí da família Cineral. Bora, Frango, tu sabe que é nós, meu irmão. Ela, eu sei que tu ama essa aparelhagem. Diz que já é sexta. Depois daqui ele se aposenta. Mas não sei se ela vai dizer não ou se vai dizer sim. Como não digo nada, ela diz até segunda-feira. Até segunda-feira eu respondo e finjo sorrir. E a cantada pra aquele choupinho que vivo sonhando, as palavras bonitas que ando ensaiando, não tive coragem. Os nossos prostitutos, cadê Providência, bola prostituto, como é que é? E assim o castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Mais um fim de semana que vem e que vai, e de novo a saudade que entra e não sai. Outra vez até vai, casal light! Era é tempo demais. O campeão da saudade. Cineral Digital. O som do amor. Eu quero te encontrar dormindo. Vai, Nath. No raio de um sol. É assim, Nath, vai. Tainã. Bora, potente! Tainã. Filha de um Deus. Klebe Cucá na área, papai. Bora! Eu quero te encontrar banhando. Meu parceiro Alex. Esse cara é bom. Tainã. Lá do Posto Ipiranga. Bora! Filha de um Deus Tupã. Shark Saudade. Olha o Peroba. Olha o Cabeção. Quero galera do Luke Son. Tua pele morena. Quero beijar tua boca pequena. Quero afagar teus cabelos ao pôr do sol. Quero abraçar tua pele morena. Quero beijar tua boca pequena. Quero afagar teus cabelos ao pôr do sol. Nossa amiga Dani Gina com a gente aí do Barcelona, Gé. Ele é sua filha Bebegina. O amigo Zimba da Pedreira. Alô, Zimba! Eu quero te encontrar sorrindo. Rapaz de Zimba, velha guarda na Pedreira. Verde da esperança vindo. E ela? Tainã. Como é o nome dela? Tainã. Filha de um Deus Tupã. Quero abraçar tua pele morena. Quero beijar tua boca pequena. Quero apagar sol. Alô, Magrão. Quero abraçar tua boca. Bora, meu irmão, tô te desconhecendo hoje, hein? Quero beijar tua boca pequena. Tá faltando uma penteada pra ele, mamonte. Pra teus cabelos ao pôr do sol. Bonde! Pra cima, bonde! Vai! Eu sei que tu vais me deixar. É doido, meu irmão. Mas a razão. Isso é cineral. Saber. Bora, Angelo! Se todo meu carinho e devoção eu dei a ti, diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar. Olhar em volta. DJ Ângelo, toda a comitiva. Te ver. Lá do bar, salve o Jorge. Tá na área. Não quero que um outro alguém te faça infeliz. Diz meu bem, o que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei. Aí, Bivagina, isso não é nada, né? Sabendo que não vais voltar. Para aí, Sabá. Jamais perder-te imaginei. E tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouve bem, és o meu amor. Deixa o Jota, dá um cheio aqui com o Gilson Lancha aqui. Alô, Jota. Ouve bem, peço meu amor. Sei, já não devo pensar em regresso. Cineral Digital. Já sei de cor tudo que você vai. Hoje o Marcelo tá dançando, né, Marcelo? Vai, meu irmão. Quem me ama, que não pode viver tão só. Bora, Pamela! Você diz que. Olha o Max da Sarina aí, ó. Que não dou importância a você. Amigo Pedrão, Anete, velho guarda, mal Pedrão. Não sei por que você vive assim, desse jeito. Sempre mentindo e jurando um amor que não tem. O som do amor. Mas um dia a verdade escondida aparece. O que menos se espera acontece. Você pode ficar sem ninguém. Olha, eu não quero viver mais sofrendo por um amor que não traz alegria pra mim. Se eu soubesse que isso tudo aconteceria, com você eu jamais sairia, só pra não conhecer o amor. Oi, meu amor! Não sei por que você vive assim, desse jeito, sempre mentindo e jurando um amor que não tem. Mas um dia a verdade escondida aparece. O que menos se espera acontece. Já é baixinho, já é Mauro. Você pode é nós, meu irmão. Ficar sem ninguém. Bora, Mauro, pra cima. E aí, Palácio? Olha a Adriele com a gente da pedreira. Alô, Adriele. Olha quem tá com a Adriele, mamute. Nosso amigo bom do saudade. Não Não sei por que você vive assim desse jeito, sempre mentindo e jurando um amor que não tem. Mas um dia a verdade escondida aparece. O que menos se espera acontece. Você pode ficar sem ninguém. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Vai! Procura esquecer, querida. Tá doido, meu irmão? Bora, bro! E pelo amor de Deus, bora! Vem para os... Já já um caqueado pra galera aquecer. E eu te darei. Aquecer a galera do merengue aí pro concurso. Daqui a pouquinho no concurso, viu, gente? Concurso de marcante e merengue. Vou te dar. Valendo R$300 cada. E mais profundo. Oi! O amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar pra muito mais amor te dar. Esse febre é muito bom. Meu amor e amor, formos brincar. O DJ que mais gana dinheiro na pedreira. Pra cada beijo, Marcos, a febre de Belém. Beijos vou te dar. Bora, Marcos. Como é que é, meu irmão? Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Ei! Profundo, o amor maior de todo mundo. Dali Gilson Lanches! E aonde quer que eu vá? Ele está aqui no chão com a gente fazendo Gilson Lanche. Vá. O melhor da cidade, é verdade. Ô Gilson! Mas olha o parente, tá na área. Dona do comércio! Pra muito mais amor te dá. E o parceiro Rafinha Divulgação está com a gente, e Rafinha? De todas as formas, me entreguei. Pra cima, garoto! Pega do som, meu irmão. Que a sua chama. Se o cara não dançar essa, ele não conhece. Agava. Alô, Gleison! Sem pensar que eu mais uma vez no amor me engano. Amiga Jamile, a Tayana e a japonesa. Meu Deus, quando... Olha as meninas aí, ó. Bora, Gago! Alô, Lene da Natura! Como é que é? Me deitou. Parceiro Marconde, meu irmão. Bebi. Sábado, som real. Não ligava. Na verdade, você não sentia. Galera do Mar do Valdo. Marconde, o homem do vídeo. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Prega essa miséria, tá com a gente, Michel. O parceiro Dedéu do Jaderlândia. Galera do antigo Areia Branca, é verdade. Edgar Sada. Falou, quarta-feira, Locarina. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Rock, rock, rock. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia. Manelzinho tá aqui com a gente, homem do... Amendoim da área, Manelzinho! Eu me atirei. esse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não. Meu galo com a gente lá do Búfalo Recordação. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê. E que Adriano, saudade! Você nem gosta dizendo que sim. Me olhava olha o twist, olhos, sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. O filme era triste sem ter você. E eu nunca ficava em teus braços. Aquela canção me fez perceber. Você vive em tudo que faço. Vale, casal de rocha, vai! Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Olha aí, Michel, Pedrinho, Carcanhaque e planos na minha namorada da Medusa. Querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. Um monte ali, Jota. Olha quem tá com a gente. O melhor lanche do Jururas é Gilson Lanches. Dá-lhe Gilson Lanches. O som do amor. Muita saudade na cabeça, né, meu irmão? Vou te contar. É muita recordação. Alô, nenê! Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo. Nosso amigo Fernando, amiga Roseli, aí dos dançarinos da Terra Firme. Mas a vitória. Fala, parceiro Santos! Fala, cobrido, o Santos já tá aí, hein? Já tá aí, hein? Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho. Meu amigo Marcelo com a gente, considerado. Tempo do Guarani, Marcelo. O nosso amor. Tá por aqui com a gente. Mano, som. Tão só. Realce. O sábado não saía do realce. Pura, cheio de amargura. A chorar. Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Do amor, oh, oh, oh. Pressão, papai. Meus Nossa galera do Bado Valdo. Alô, Pita. Bora, Valdo. O amor. Domingo, Michel, no passeio do Serginho, promoções. Quisera fugir. A gente vai lá. Desta amarga lembrança. Helicóptero. Quisera não, esquecer. Olha o copiloto aqui, ó. Dia eu te amei. Tão só. Sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Mineral, meu amor. Oi! Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo. Olha a guerra, meu irmão. Chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Alô, Jaque, alô, Bacate! Com tais violências marcantes. É baixando o Max. Nossos fatais assaltantes. Terra firme. Que vivem a sobrinho, Robinho. As ruas normais militantes. Alô, Robinho! Olha o Thiago do Xuxinha aí, ó. Crianças eu vejo perdidas. Aniversário dele do nosso amigo Robinho. Este cara que sempre tá com a gente quando pode, hein, meu irmão? Alô, Robinho, abraço a você, viu, meu irmão? Felicidades, parabéns a você. Muita saúde aí, meu irmão. Não temos vontade ou escolha. Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que... Os dançarinos da saudade, aqui no Cineral, meu amor. Quantos ainda terão que morrer? Rapaz, cadê o Pedrão e a Nete? Eu não compreendo. Ah, estão por ali. Deus pra tantas guerrilhas. Sou acostumado a ver eles aqui atrás, meu irmão. Soldados que matam ou morrem, deixando famílias. Bora, Nete, bora, Pedrão! Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Alô, parceiro Kleber Cucá. Eu ouço falar das enchentes. Olha o gigante, a primeira dama, mortos. Alô, gigante! Canhões que disparam de... O gigante não quer cansar, meu irmão. Idos e mortos. Pra cima, gigante. Milhares serão mutilados. Números desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Ainda terão que morrer. Vai! Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lá. Sérgio e Tati, da família Globão. Força dos diabos, parceiro Cabeça de Labirinto com a gente. É Varejeiro. Falando em Varejeiro, olha aqui, tá ali o Maxi do Filaiola, meu irmão. Chega de chorar, já não tenho lágrima. Para Maxi. Você me deixou completamente nesta fossa do diabo. Max, cadê o tubarão, meu irmão? Você é lixo, não prestou. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava porque gostava de você. Vem pro som do amor, família. Que saudade, hein? Saudade, saudade, vai. Bebiana, esqueceu que um dia disse que me queria. Aí, Andrei, assim, vai. E agora? Você é a pivazinha. Mas já sei. Dois velha guarda. Quem tu és? Leviana, tudo tem o seu dia e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Dá-lhe farofa. Fala, Jamborezinho. Será que não se acanha? Cê tão leve. Olha o merengueiro da pedreira, meu irmão. Será? Esse conhece. Alô, Thalia. Cê tão leve, Ana. Leviana, você é leviana, sempre será leviana. Sou um pouco a mais entre tantos que por aí. Será que não se acanha? Cê tão leviana. Será que não se acanha? Cê tão leviana. Leviana, você é leviana, será leviana. Sou um pouco a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha? Cê tão leviana. Nosso amigo Cabeção aí dos veteranos da 20 com a gente, um abraço, meu irmão. E é show da mão pra você. Cê tão leviana. Michel, DJ Michel, me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha. Ira, o rei do suíno do Vero Peso. Quero ser Dalirã. Toda essa noite me cansa de aquela fuga básica, os seus açoites, entrega minha foto. Fazer o que você quer, mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia. Alô, Tito GDP! Você sai do light aí, meu irmão. Alô, Grêmio! Quer? Tu quer? Vai! Me dá seu carinho. Alô, Jack da firme. Mata meu desejo com os teus beijos. Pega o falta onde, meu irmão? Se é louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Nosso amigo Rui com a gente, o rei do porco do Jurunas. Fala, Rui, como é que é? A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Ei, DJ Michel. Ai, esse DJ arrasa na saudade. Deixa comigo. E a palhaça? Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Toma, tia. Decida, meu benzinho, por favor. E aí? Que eu estou a lhe esperar. E dá-lhe palácio. Olha quem tá aí, mamute, de nosso amigo Leozinho. Este cara é considerado. Ele me abandonou. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em mim. Você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Já já o concurso, gente, te prepara, te prepara. Hora de dormir, Amélia. Já estou cansado de esperar amor, compreensão, aquele carinho. Carinho. Alô, Farofa! Quero alguém que tenha o coração, que seja com o homem do vídeo show com a gente. Bora, meu irmão. Sozinho. Tá aqui com o Michel. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força. Olha, te chama a atenção aí dos merengueiros, dos casais que se inscreveram aqui com a Paulinha, pra vir aqui com ela, aqui atrás, rapidola. Os merengueiros e a galera das marcantes. A galera que vai dançar marcante, que vai participar do concurso de marcante. Vai dar um chega aqui atrás, por favor. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar. E aí? Sozinho. Oi! Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar. Olha quem tá com a gente, o mamute. Nossa Branca de Neve. Alguém a quem eu ame. O homem do açaí do que não, lá do Barreiro. A Loirã. Que tenha muito amor. Fala, Beto! Que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. que chorar de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Para barbudo. Ver tu me entregar. Fuga. Todinho. É. Alô, nenê! Alguém é quem? A nossa galera do Quital do Cláudio. Que não me deixe triste. Para Bragança. Que tenha muito amor pra dar. Saudade! Bate Paixandu, bonde do amor. Muita força. Olha o magrão. E me ofereça o corpo. Agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi. Na hora de vai dormir. Na hora de dormir. A gente vai jogar uma sequência aqui de 3, 4 músicas. Aí depois a gente dá início ao concurso de merengue, viu, gente? DJ Sabá Meirelles, Deus sempre no comando de tudo. Os CDs do Som do Amor, você curte aqui. www.cdsdeaparelhagens.com